Gol 2043. Olá, Rio Ligação de Recife, Gol 2043. Pagar. Taxi via Parque Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1 0 1 1, bom voo. 7, 4, Índia, ponto de espera, 195, ajuste 1 0 1 1, o gol 705. Salvador, gol 9038, informação Yankee, autorização Serra Brava Tango Charlie. 9038, a gente confere para Serra Brava Tango Charlie, comando a turba nível 260, aprovado. Decola da 10, curva direita, subida da El, Coral. Responde 5501, controle 119, decimal 8. Autorizado 260 para comando a turba, decola da 10, curva direita. Dael, confirma a transição? Dael Coral. Dael Coral, 5501, transponder 198 ao controle. Correto, para funcionamento. Deixa, obrigado. Salvador, boa noite, o voo 1705, próximo ponto, espera da 10, pronto. Boa noite, voo 075, autorizado a linhagem, decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 05 nós. Vento decolagem, pista 10, voo 1705. Gol 2043, chame Recife em 3325 ou 1251. Canal 3325, 251, gol 2043. Norte 05, decolado aos 30, chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom carnaval, senhor. Boa noite, obrigado, bom carnaval para você também, até a próxima. Boa noite, bom ano. 705, passa na internet, Nabel. Passa 05, contato radar, CDL 360, Perfidel. 360, Perfidel, vou no 6, 970. Tá no ponto, tá? Obrigado, Lida. Levando Lida, 6, 970. Passando 230 para 150, voando na proa 090 para evitar uma formação à direita. Com 3305, essa identificação disponível de voo 050, obrigado, desvia, faz mais. Afirmativo, com 3305, desce aos 50, solicita se possível a proa de TAP para deixar essa formação mais à direita. Prisada, em requisição para 2509. Reduzindo 250 na proa de TAP, 3305, obrigado. Azul 2795, desce para 4010, CNH1011, voe pelo da presente. Descendo para 4000, proa de seu. 3305, reduza 2209. Bom, 705, chame Recife, 13325, alterna 1251. 13325, agora. Alô, 795, sua condição é autorizado, Duna. Autorizado, Duna, já presente. 2795. Confirma o número do TAP 3305. 02. Teste segue a estação normal, vai ter reparação, filho. Por enquanto, a prancha do TAP 2001. 202, teste 3305. Vai cruzar 050, autorizado 2000, senhora. Estamos a 11 milhas de zona. Autorizado de Rio, então 3305. 3305. 3305, autorizado descida para 3000 pés, QMH 1012. 3000 pés, para 3305. Pode importar, se for de preferência descontrole. 2795, autorizado completar a aproximação visual no 1700 pés, que é legal, mas ela é uniforme e estabilizado. Estamos girando para interceptar o localizador, é o marcaremos estabilizar. 3305, autorizado procedimento. Aguarde. Fazer 2795, complete aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 118, 95, boa noite. Boa noite. Salvador, Lua Azul, 2795, estabilizado no ILS. Azul 2795, torre 1895. Azul 2795, estabilizado no ILS. Azul 2795, tráfego avistado, ajuste no 012, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 20 graus, 049, Azul 2795. 795, autorizado, posto. 2795, confirme, trem baixo travado? Baixado, travado. E repouso 130 graus, 4 nós, pista no 0, 27 ao 5. Sugerido via Ângelo, ponto de cara 2118, decimal 195, a gente chegará 1-0 no 2 em novo. Via Ângelo, 2-5, obrigado, 63. Com 3305, complete, chama a torre 1895. 1895 é ponto de referência de laser. Sante. Boa noite, Tan 3305, Serra Vitor 366. Boa noite, Tan 3305, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 2. 3305. Sente, aguardando 05. No solo 4,6, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, no décimo 1. Bravo na direita, 121. Salvador, no azul, 7,5, olho branco. Salvador, 7,5, boa noite. Taxi Alfa, Kilo, 4,3, fica sentado sinalizador. Alfa, Kilo, 4,3, a campo sinalizador, 2,7,5. Zero, tá, 3,3,0,5. Por fim, senhor, aqui embaixo do lado. Tá em curso, agora entra. Faixa travada, senhor. Sente, pouso autorizado, vento 130 com 4. Livre, pouso a 10, 3,3,0,5. Um no zero, Lima tem que estar no zero. Lima tem, né? Três no zero. No solo alça 50. Libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 3, 3, 0, 5, 2. Juliette, 3305, Foxtrot. 3305, boa noite, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, 3305. Para Guarulhos, nível 340 aprovado. Decolagem na 10, curva direita, subida da Leta Mótiva, via Uplazino 10 até Taubaté. 5506 é o transponder, controle 119, destino 8. Entendido, autorizado, nível 340, São Paulo Guarulhos, conforme navegação, Uplazino 10. Decolada com a terceira terra, curva direita ponta. É o Lida, Mótiva. Marciana 5506, 798. Question para posicionamento. Chamará. É, 310, decolado aos 52, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, tá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Curiosané, 6300. Salvador, boa noite, o Azul 4070. Azul 4070, acione identificação via Mário, desce para nível 050. Ok, desce via Mari, desce para 050. Escolha o Sanep a 310, decolou na 3 curta. Roger, linha 310, contato em radar, sua para nível 350, sai da Pucaracaju. 350, Pucaracaju, 6310. Aguarde coordenação, tira 6310. Valeu, obrigado. 3815 para o puxo de acionamento, portão 3. Mais ver o puxo 3815. Aguardando o puxo. Portão 3305, já estamos em contato com a esfera, mesmo sem enviar no balizador. Está autorizado iniciar o pushback, chamou o transporte para o táxi. Desculpa, a gente chamou o 3805? Sim, o pushback está autorizado, chamou então para o táxi, 3805. Camará. Solo Gol 9038, pushback em canal. 305 autorizado, chamou o táxi, 9038. Chamou para o táxi. Isso para 2010, autorizado o sinal de procedimento ILS, são estabilizados. Posso pelo 2000, autorizado ILS, depois aí, estabilizado. Autorizando a zero, autorizado a Aracaju. Aracaju na prova, obrigado, minha 3-0. Chamar 6310, chame Recife, 2685, até 2545. 2685, 2545, 6310. Consegui, já foi de Mari para 2010. Autorizado direto 2000, sem restrição ao 4070. Ok, direto 2070. Para o teste da Tulsa 3815, a bordo 132 alterna, Galeão, 3 horas e 50. A direita via Índia, ponta esfera, torre 118, destino 95, ajuste na 0 na 2 em 10. 22, está iniciando, ponta esfera da 1-0, 118, 95. Yeah, I'm not saying a place. 13, 13, chame a torre, 118, décimo 95. 118, o azul 4070 vai fazer um desviozinho à direita, ok? Autorizado, desvia para a zona, livre LS, informe estabilizado. Ok, desvia para a zona e chama estabilizado. Chame 313, pouso 30 na pista no 0, vento no 30 graus com 05 nós, 63 no 3. 3815, mantenha o ponto de espera pista no zero. Aguardando o jogo próximo. Guardião 05, aguarde para decolagem aproximadamente mais 20 segundos. Eu tenho um Airbus da Ocean Air já no curtíssimo final pista no zero. Aguarde para decolagem, Guardião 05. Atento à estreia turbulência do Airbus 320 da Avianca, que acabou de cruzar a pista no 7, tem livre decolagem, chame fora do solo, vento no 30 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 012, Guardião 05. Leitura 5, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, 738, 5. M3 no 3 no solo aos 05, libera a pista próxima direita, chame solo em 1, 2, 1, 2, 1, 1. Lima, Lima Fox, contato com radar, passando o Conde, o Mari, informe no ideal de descida, ajuste na 012. Coral. Eu sou Coral. Tá, Coral, sou de Mari, tá ligado, Mari, tá ligado. Exemplo 1-5, autorizado decolar da pista no zero, o vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Torre Gol 9038, boa noite, pronto. Boa noite, 9038, mantenha o ponto de espera. Isso, eu estou me seguindo para o Juliette, portão 04. Juliette, 04. Cuba, 038 tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmo, 9038. 038, agiliza ali, mantém pistão no zero, aguardando para decolagem tão logo autorizado, 9038. Assim fará o 9038 agora. Eu guardo agora o seco, fora do solo, no próximo. Do 4070, estabilizou, está avistando a pista 10. Azul 4070, chama a torre 1895. 295, boa noite, bom carnaval. Decolado ao 07, chama agora o controle Salvador, frequência 1 no 9.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Sobre Salvador, boa noite, o Azul 4070, final de 7 milhas da 10. Azul 4070, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2. Eu tenho um Boeing da Gol alinhando agora a pista no 0, se preparando para a decolagem. Reduza para mim de postuação e aguarde a autorização de pouso, Azul 4070. Ok, o 4070 está reduzindo, aguardando a autorização para pouso. 5974. 2-5, contato radar, você mantém o 340, voa Leda. Direto Leda, 381-5340. Azul 4070, vento no 40 graus, 07 nós, ponto autorizado, pichão no zero. Viva Força, 4070. Decolado agora ao 09, controle transferir 119.80, bom voo. Rodou 19.80, obrigado, boa noite. Rodou 19.80, boa noite, 19.038. 19038, contato radar, submantenha 260, voa Coral. Voa Coral, 260, voa 9038. Controle o Lima Fox, voa 260, pedindo para o de Duna. Voa Duna, Lima Lima Fox. Duna, Azul 4070, solo 1-0, na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo para o Pátio 3, no Pátio 3, procuro o rapaz, 4070. matrícula? Está falando é o seguinte, pai. Pode confirmar se a gente é solo, né? Número 2 ou no 1? Número 2 ou no 1, Bé. Prossiga, não copiei a mensagem. Romeu, Oscar, uniforme? Já Papa Romeu, Oscar, Lima, uniforme. Confirma o horário do plano. Plano uma Fox, desça para 2000 pés, hoje o chão 092, está autorizado a LES, repasse estabilizado. Alergia, só está estabilizado no localizador de uma calma. 3825, Recife, 13325, 1251. Recife, 3325, 9ana, Como copiei, a gente vem em contato com a IES Salvador e o mesmo vai retransmitir. Peço por gentileza o seu aguarde. Ono 038, Recife, Ono 3325, Ono 251, bom voo. Recife, Ono 3325, 251, obrigado, boa noite. O Guardião 05 vai interessar na área do carnaval. Solicita saber se tem alguma aeronave no setor. Negativo, tráfego no setor, Guardião 05. 1-0, 1-0. Boa noite, a intenção é prosseguir pro hotel? Aí, sim, Engie, decolada 17 no pátio 5-500-6-0-1-1-6, comprou a sua controle em 119.80, o Mike Golf Mike. 1980, 118.5, decolada 17, curva direita, 10-0-1-1-1. Qual é o seu nome? Chave. A questão é após Cibra. Essa lá e circular para a nossa sede. Cliente após para cancelamento, Lima Lima Foxtrot. Valeu. Salvador Frost, querido Minha Azul, 4235, Yankee Permission for Salvador. Com 03 do PLB, chame para acionamento e táxi. Aqui. Foxtrot cancelado presente? Ativo. Gente, plano instrumento cancelado agora os 2-1. Curve agora à esquerda com base pela direita, aguarda autorização para pouso. Após o pouso, prossegue para contagem. É que eu quero estar. Gente. De decolar do pátio 5 direto com o prodo para o Chapuã? Ciente, o vento no 40 graus, 06 nós, aporte fora do solo e está um bom tráfego aproximando para 17. Foxtrot, vento 140 graus, 06 nós, livre pelos pistão na 7, check 3. E o pistão na 7 já abaixar de checado, livre para levar a ajuste na 0 no 2. O Mike Golf Mike decolou agora os 2-2, comprou a do farol de Tapuã, aguardando transferência. Mike.